Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Hollywood Cassino 400, corrida que aconteceu no domingo à tarde, uma excelente corrida, muito boa mesmo. Tivemos aí 8 bandeiras amarelas, a corrida teve duração de 3 horas, 18 trocas de liderança e o vencedor foi nada mais, nada menos que Kevin Harvick. Kevin Harvick vem fazendo o correto, né, em 5 corridas dentro do Chase, venceu 2 e teve problemas em 3. E as duas vitórias foram realmente, foi o que ele precisa, é o que precisa. As outras 6 corridas pode jogar no lixo, pode descartar, que não vai fazer diferença nenhuma. Porque ele venceu as corridas que realmente, venceu uma corrida na fase do round de 16 e venceu agora outra corrida no round de 12. Então o Kevin Harvick tá fazendo certo, né? Vamos dizer assim, tá correndo com o regulamento debaixo do braço. Só relembrando vocês, tá, pessoal? Relembrar o Chase do Kevin Harvick. Em Chicagoland, ele teve um problema de pneu, acabou ficando uma volta atrás, não sei se vocês vão lembrar, não tentou e não conseguiu retirar aquela volta. Teve muitos problemas lá em Chicagoland, deu tudo errado para ele, foi apenas o 20º colocado. E em New Hampshire, né, tava lá Matt Truex Jr., Matt Kenseth, Jimmy Johnson, todo mundo, toda a turma ali brigando ali pela vitória ali. Finalzinho da corrida foi lá o Kevin Harvick, pá, venceu. Parabéns, se garantiu pro round de 12. Né? Chegou Dover, problemas, problema elétrico, depois virou um problema de motor, por falta de potência de motor, abandonou a corrida, 37º colocado. Charlotte, semana passada, problema de motor também de novo. Perdão, Dover foi problema na barra estabilizadora. Charlotte, problema de motor. Né? Ficou com a pole em Charlotte, mas depois problema de motor durante a corrida, só problema. Agora no Kansas não teve problema, o que ele fez? Né? E a mesma história, Gibbs se matando, o Matt Jr. não apareceu muito na liderança, né? Mas a Gibbs se matando, Jimmy Johnson ali também, todo mundo já começou a se falar muito do Jimmy Johnson, que Jimmy Johnson o quê? Né? Mas Jimmy Johnson ali perto ali também, o Keselowski também chegando perto da liderança. E muito se falava de um, falava de outro. Foi lá o Kevin Harvick, pá, ganhou a corrida. Então, o Kevin Harvick, pra mim, tá fazendo o trabalho certo, tá fazendo o trabalho que tem que ser feito, que é vencer uma corrida e as duas corridas, pessoal, que teve posição de terminar, terminou. Então, parabéns ao Kevin Harvick pela sua grande corrida, né? Apesar de ter liderado 74 voltas, mas as mais importantes, não as mais importantes, mas ele cresceu no finalzinho da corrida, que foi o momento mais importante da corrida. Parabéns ao Kevin Harvick aí pela sua vitória, pela sua postura, e tomou o doce realmente do Calais. Mas eu quero deixar bem claro que, caso não tivéssemos aquela última bandeira amarela ali na volta 235 do Justin Allgaier, né, talvez essa vitória seria do Carl Edwards, porque o Carl Edwards, em ritmo longo, em bandeira verde, não tinha para ninguém. O Carl Edwards estava com um carro muito bom, tanto é que o Kyle Busch com pneus novos na última relargada ainda tentou, né, de certa forma ali, tomar a segunda posição e ir para cima e tentar alcançar o Kevin Harvick, mas isso ele não conseguiu, o Kyle Busch, mas sim, né, o Carl Edwards em ritmo longo, em período longo, de maneira verde, acabou tomando a posição do Kyle Busch, mas era assim, uma diferença muito grande para tirar, né, a diferença estava em torno de 1.8, até no finalzinho da corrida terminou ainda muito próxima, a finalzinho foi de 1.1, né, o Carl Edwards, mas mesmo assim não foi suficiente para ele chegar no Kevin Harvick, né, e tomar essa vitória dele. Parabéns pro Cowards pela grande corrida. O Cowards foi minha aposta, né, na edição passada, nessa corrida aí. Fez uma grande corrida, apesar de não ter vencido. O Kyle Busch, que na última relargada aí, na última bandeira amarela, parou para colocar 4 pneus novinhos, terminou na quinta posição, foi o top 5. Então, assim, digamos que não foi muito bem, porque o Kyle Busch, talvez com pneus novos, desse pessoal que tá à frente dele, só o Diologan, né, Diologan foi o terceiro, também fez uma boa corrida, também estava com pneu novo, né? O Jim Johnson não havia parado, o Cowards também não, o Kevin Harvick também não. Então parabéns, né, ao Kevin Harvick que foi vencedor da corrida, fez uma grande corrida, e o Cowards por ter feito uma corrida ainda melhor. Talvez se tivéssemos um longo período de bandeira verde, seria tudo diferente. Só para falar os números do Kevin Harvick, pessoal, eles tomam agora 4 vitórias em 2016, são 34 vitórias na Spirit Cup, e o mais importante, ele se garante, né, para a próxima etapa do Chase, aí, o round de 8. Outra informação também interessante, tá, pessoal, do Kevin Harvick, é que desde quando começou esse sistema novo aí, né, de fase eliminatória durante o Chase, o Kevin Harvick nunca ficou de fora de nenhuma etapa delas. Lembrando que ele foi campeão em 2014, né? Claro que ele não foi eliminado. E o ano passado ele foi o vice-campeão, perdendo a corrida para o Kyle Busch. Então o Kevin Harvick continua aí implacável nesse novo formato de Chase. Ele é o cara que manda e desmanda. Realmente é o melhor piloto nesse novo formato do Chase, que agora que é eliminatório. Já falei um pouquinho do Kyle Edwards, né? Coroei o trabalho dele, que tem que ser coroado mesmo. Parabéns a ele. Ele ficou muito desapontado após a corrida. E ele comentou também, tá, pessoal, que um dos maiores problemas foi que o Kyle Busch, que estava atrás dele, em vez de empurrar o Kyle Busch, empurrar o Kyle Edwards, ele viu o Jimmy Johnson sendo empurrando o Kevin Harvick, e o Kevin Harvick sendo lançado à frente na curva 1. E o Kyle Busch, em vez de ajudar o Kyle Edwards, ele tentou já tirar o carro e fazer outra passagem por cima. E nesse momento aí, realmente foi decisivo na corrida aí. O Kyle Edwards falou que talvez, se tivesse a ajuda do Kyle Busch, ele teria vencido a corrida. O Jimmy Johnson foi o quarto colocado, né? Tivemos aí uma boa corrida também do Austin Dillon, que fez uma tática maluca aí, colocou dois pneus na penúltima relargada, que foi a bandeira amarela na volta 222. Colocou lá só dois pneus, saiu na frente de todo mundo. Então é isso aí, rendeu para ele a sexta posição. Outro cara que merece destaque é o Alex Bowman. Alex Bowman, que havia tido problemas de pneu, ele durante uma das paradas de bandeira verde, né? Ele teve um toque, ele acabou tocando o muro, voltou pro pit, teve que voltar, trocou os pneus, voltou para a corrida, andou boa parte da corrida, uma volta atrás, duas voltas, ele tirou na pista, né, uma volta, e depois ele fez o Everaldi, o Alex Bowman, e terminou na sétima posição. Esse resultado é mais nada menos para coroar o trabalho do Alex Bowman, que ele vem tendo a chance da vida dele e está aproveitando. O Alex Bowman realmente está andando muito bem no carro de 38, vamos cá entre nós, né? Andou melhor que o Jeff Gordon. Acho que ninguém tá assistindo foto do Dan Rajuna com o Alex Bowman em 78 aí, e tá andando melhor que o Casey Kane. Eu acho que o Alex Bowman devia ser efetivado nesse carro aí, mas enfim, isso aí é outra história. O Adrian Mendinger, vamos respeitar também, né, a doença do Dan Rajuna. O Adrian Mendinger fez uma excelente corrida, foi oitavo colocado, parabéns aí, né, a JTG, que consegue um bom resultado. Tava meio carente a JTG de bons resultados aí, e conseguiu aí esse top 10. O último top 10, pessoal, foi em Bristol, tá? Faz um tempinho aí que eles não conseguia voltar aí pro top 10 a JTG. Um outro destaque também é o Matt Kenseth, que liderou boa parte da prova. Ele foi o cara que mais liderou, foi 116 voltas lideradas, mas terminou apenas na nona posição. E o Casey Kane volta a fazer boas corridas, terminou dentro do top 10, dessa vez não top 5, como foi semana passada, que ele havia terminado em terceiro. Então, pessoal, esse aí foi o top 10 para vocês, né, os números interessantes de todos os pilotos aí. O Joe Logano tem uma tarefa, não digamos que difícil, mas tem uma tarefa interessante aí para Talladega. Apesar que eu vou falar aí, eu não, né, eu junto com o Hélio e o Pedro vamos falar um pouquinho do Chase aí da Sprint Cup. Não quero adiantar muito o assunto também para não ficar assunto redundante aí. Mas o dialogando com esse resultado, até que ele se livrou um pouco do problema, salvou um pouquinho a pele dele aí, que realmente a pele dele ia arder lá em Talladega. Se bem que vai arder, né? Porque ele vai precisar de resultado, apesar dele estar empatado em pontos com o Aston Dillon, mas ele vai precisar de resultado. Pode ser que ele tenha problemas, que Talladega é foda. O outro cara que a gente precisa falar dele aí também, que não liderou nenhuma volta, não apareceu momento alguma coisa, só apareceu com teve problemas, foi o Matt Truex Jr. Infelizmente, ele teve problema de abastecimento, o galão dele não conseguia, né, depositar combustível necessário para ele fazer as paradas dele dentro das janelas. Tanto é que ele teve que antecipar, foi duas vezes a janela. Teve sorte de ter uma bandeira amarela assim que ele saiu dos pits, depois de ter feito uma parada em bandeira verde. Então o Mato Truck Jr. teve uma tarde não muito boa, foi apenas o 11º colocado. Mas o Mato Truck Jr., pessoal, digamos que está de forma tranquila para Talladega, não é muito problema para ele, né? O outro destaque que é o Kurt Busch, que acabou batendo no sábado, né, durante os blocks, correu, largou com o carro reserva. O Kurt Busch largou no fim do pelotão, é por ter usado o carro reserva. Então o Kurt Busch aí fez um bom resultado, 13ª posição. O Kurt Busch de quietinho aí tá bem, vai para Talladega mais tranquilo, não precisa correr tanto atrás de resultado, tá bem. É só terminar dentro do top 10 de novo, que está classificado para o round 8, o Kurt Busch. O outro destaque é o Ryan Blaney, foi o 14º colocado, parabéns para ele, né? Um grande resultado aí. Dos caras que não estão no Chase, ele foi o 5º colocado. O Danny Hill, pessoal, 14º, foi um dia cheio de problema, 15º, tá? Foi um dia cheio de problema, teve um problema numa proteção no splitter dele, né, que leva ali uma peça que vai debaixo do radiador do carro. Então, cheio de problema teve o Danny Hill, relargou na volta número 41, na 37ª posição, foi crescendo, aí teve mais problemas. É, aí foi quando teve um problema que ele foi punido durante os pits, relargou no fim do pelotão e depois, né, teve um incidente com o Keselowski acabou ficando de fora da corrida aí. Ele até voltou para a corrida, mas depois o motor dele explodiu, o Keselowski foi o 38º colocado. Está em situação de risco na eliminação do Chase? Está e não está, porque ele está 7 pontos apenas atrás do Diologano. Isso aí é facilmente tirado. 7 pontos não é muita coisa, né? O Keselowski, ele tem bons números de vitórias, né? Tem boas vitórias em Talladega também. O Keselowski sabe vencer. O Keselowski sabe o que tem que fazer para se livrar de problemas. O Keselowski é um cara muito bom em Talladega, que ele anda bem demais lá. E são apenas 7 pontos também, tá, pessoal? Não é nada grande aí também, não. É um número muito grande para se tirar de pontos, não. Mas teve problemas aí na verdade, que foi a batida, né? Acabou rodando o Keselowski. O Danny Hill pediu desculpa pelo rádio, falou que não viu o Keselowski. Eu até que entendo um pouquinho o Danny Hill, porque o Keselowski acaba subindo de repente, né? E é bem na saída da curva 4. E vocês olhem aí o vídeo, procurem o vídeo aí na câmera onboard do Danny Hill, vocês podem ver que ele sai contra o sol, né? Então, e o carro de repente aparece. Ele falou que o carro de repente apareceu, que ele não viu o carro 2 aparecendo. O Keselowski não deu tempo de frear. E o Keselowski tem problemas maiores, ele tentou voltar, mas não conseguiu, foi apenas o 38º. Com isso, o Danny Hill teve problemas na frente do carro também, teve que ficar toda hora entrando no pitch para rever isso, rever, e também acabou sendo punido por mais duas vezes o Danny Hill, né? Outra vez foi por velocidade, outra vez foi que a equipe acabou perdendo um pneu dele durante o pitch ali dele, um pneu saiu da linha dos boxes, do pit box dele ali, e foi punido novamente o Danny Hill. Não foi um dia muito fácil para ele. Outro cara também que teve só problemas, não fez uma boa corrida, foi o Chase Elliott. E o Chase Elliott está se complicando um pouco aí em relação ao Chase, né, porque agora ele está 25 pontos atrás do Diologano. Aí já é um pouquinho mais complicado essa diferença de se tirar aí. Mas o Chase Elliott tem um grande carro. O Chase Elliott já fez pole em Super Speed em Daytona, né, no começo do ano, na Daytona 500. Então sabe andar e pode ser que realmente ele consiga a vitória e consiga avançar o Chase Elliott. No caso, o Chase Elliott, vou colocar aqui, pessoal, que é o único que precisa realmente de vitória, né, para poder avançar. Ou de uma, sei lá, de uma mega, hiper problema aí para todo mundo aí, ele, né, se classificar, que eu acho que isso aí é muito difícil acontecer. Mas enfim, o Chase Elliott tem chance, tem carro, tem competência para vencer em Talladega. Outros destaques da corrida também, eu quero falar alguns destaques negativos, que foi o Tony Stewart, apenas 16º colocado, irreconhecível, momento algum pressão na transmissão. Pomeroy também foi 20º colocado, momento algum pressão na transmissão, né? O Greg Biffle continua péssimo, voltou a andar péssimo o Greg Biffle. O Clint Bowyer também foi punido, teve punição, continua andando lá atrás, não muito bem, né? O Regan Smith teve um azar, estava andando bem dentro do top 15, teve um pneu, acabou batendo e foi... acabou indo pro finalzinho ali, né, levou duas voltas e não conseguiu se recuperar. O Kyle Larson foi outro cara também que teve problemas, né? Foi apenas o 30º colocado, o Kyle Larson. Fala um pouquinho das bandeiras amarelas aqui para vocês, tá? Eu já falei, comentei os números da corrida. Tivemos a primeira bandeira amarela por detritos. O Eric Amirola acabou abandonando a corrida. O Brian Scott e o David Regan, né, foi o primeiro incidente aí. Depois o Jim McMurray teve problemas. Depois tivemos problemas também com o carro número 30 do Josh Wise. Depois o Kyle Larson teve problemas na curva 2. E aí depois da volta 191, incidente entre o Keselowski e o Denny Hamlin. Depois na outra bandeira amarela próxima aí, na volta 222, né, foi o Keselowski que voltou e deixou fluir na pista. Depois o Regan Smith foi e acabou tocando o muro. Regan Smith fazia uma boa corrida dentro do top 15. E no finalzinho também tivemos mais uma vez, né, o Chase Elliott na pista, lento na pista. Mas aí a NASCAR resolveu, achou que não tinha necessidade de chamar uma bandeira amarela. Eu achei um absurdo, né, um carro lento. E quando você tem um grande pack junto, né, então a chance de escapar, porque foi logo após uma relargada, pessoal, então tava todo mundo muito junto ainda, o bolo tava muito grande. Então a chance de algum carro escapar e pegar o Chase Elliott era grande, mas a NASCAR entendeu por si só que não precisava de chamar a bandeira amarela. Para mim, um absurdo realmente a NASCAR fazer isso. Campeonato, eu deixo para falar junto com o Pedro e com o Hélio, no terceiro bloco. Só tenho que falar para vocês aqui que foi uma grande corrida, vale a pena assistir de novo essa corrida. Quem não assistiu, assista, e quem assistiu, quiser assistir de novo, também vale a pena, e dá uma força pro pessoal lá da Record News, que tá toda quinta-feira aí passando as corridas da NASCAR. Certo, pessoal? Então é isso mesmo. Corrida muito boa, Kevin Harvick fez uma grande corrida, foi cerebral. Kevin Harvick venceu uma corrida importante, né? Vai para Talladega. Ele e Jimmy Johnson vai para Talladega sem ter que correr atrás de resultado, porque já estão classificados automaticamente pelo round de 8. Beleza? Então eu volto daqui a pouco, né, junto com o Pedro Coelho. Nós vamos debater o Chase das duas categorias aí e vamos falar um pouquinho das notícias da semana, que temos uma notícia muito boa aí que vai agradar bastante os fãs que não gostam de Driver Cup na X-Fin Series e na Truck Series.